entrando no localizador visual com o ano 0, Oceania 3, 5-6. Oceania 6356, complete final de Whisky, chame a torre 118-95. Completando o Whisky, vai chamar a torre 295, Oceania 6356, bom trabalho. Exatamente. 1867, informa o Charlie 402 agora. Entra na linha de litoral 97, na interférica decolagem. Dirige decolagem, pista 10, vento 152 graus, 09 nós. Em seguida, livre decolagem, então pro Gol 1867? Afirmo, livre decolagem, Gol 1867. Ok, livre decolagem, que está no 0, sente o tráfego. Obrigado. Salvador, boa tarde, o Channel 6356, estabilizado DLS Whisky, dá 1-0. Channel 6356, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, informa o banho da Gol alinhado, autorizado de colagem, piscina 0. Gente, da aeronave da Gol, está autorizado, aguardando para autorização de pouso, Channel 6356. 7-1, deixa sem restrições para 3.010, o ajuste na 0-5. Restrições 3.000 pés, azul 2771. Sete Bravo Delta. Sete Bravo Delta, no farol de Itapuã, transfere para controle 120, de sinal 80, morreu. Farol de Itapuã, 208, obrigado. Whisky Charlie Papai, chame a torre 118-95. Confirme. Oceania 6254, pushback no portão 4. Oceania 6254, autorizado pushback, chame para o fax. Para chamar. Controle, boa, o Papatango Juliette Bravo Delta. Papatango Juliette Bravo Delta. Aciona a transponda 5452. 5452. Bravo Delta já no farol de Itapuã. Cliente, mantém os contos de viagem no 1000 pés, corredor Axel, Juliette Bravo Delta. 1000 pés, Axel, Bravo Delta. Whisky, Charlie, Papá, controle. Seu pushback é acionamento. Cadê a torre de Salvador? O Whisky de Papá para informação Airbus 318, final 10, quadrilha como número 2 para a Pouso em Salvador. O Channel 6356 para informação, Bravo F58, final auxiliar, não interfere com a aproximação. Confiante, o Channel 6356. Oceania 6320, acende a indicação, desce a via para nível de voo 070, chegada à Mare. Via 070, Mare, 6320. Luna 255, desce para 4.010, o ajuste na 095. 4.000 já voando, via, no voo 255. Cliente, desce para 4.000. 4.000, cliente. Meu Zulu SK Alpha, cópia. Papa Romeu Zulu, Oscar Alfa, autorizado Feira de Santana, 025-2500 pés, conforme a rota do plano. Sai no corredor forte, restrito a 1.000 pés, até a liberação do controle, a primeira curva à esquerda, pista 1-7. Acione 0121 e o controle 1208. Oscar Alfa, cotejou correto, autorizado a acionar, chame para o táxi, confirme o pátio que se encontra e o POB. Sim, para o táxi, chame torre 1-1895. Paulo Salvador, boa tarde, Oceania 6356, livrando a pista. Oceania Chevrolet 6356, autorizado táxi via Alfa, aguardando na Juliette, aguardando para ingresso na Juliette. Chevrolet 6356, livre táxi via Alfa, aguardando na Juliette. Informe Tango Charles, Costa Branca, do Tango Charles Level 070, clear do Mar Arrival. Patapata, Uniforme Tango Charles, do Costa Branca, do Tango Charles Level 070, clear do Mar Arrival. A gente está no Zero, Mar Arrival. Azul, 2771, desça para 2010, o ajuste no 095, reporte estabilidade. 2000 Azul, autorizado, procedimento 2771. Para Alta Barra, direto Bravo Delta. Direto Bravo Delta, sente, mantenha 1.000 pés, aguarde a sessão. Passo mais cedo? Autorizado, mantenha 1.000 pés. Vendo meu pé, está fora de conquista, o Juliette Bravo Delta. Sim, direito emissário de costa parquear. Papa Romeo Zulu, Oscar Alfa. Observe o Bravo X 58 ingressando agora para Papá para a VTA. Após o tráfego, reporte na Papá, ajustando a 05. Ok, aguarda o tráfego para a VTA, em seguida vai direto para Papá do Oscar Alfa. Para o táxi, Chané 6253, Guarulhos. Chané 6254, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1094. Bom, Tiquera, 094, torre 6254. Repassando a fase do Oscar Alfa. Sim. Repassando a papá, o Zulu Oscar Alfa. Sim, vai apontar o ponto de espera do quarto. Então, flex. 5-2 para 2010, o ajuste no 015, autorizado a sinalia sexo e responsabilizado. Até 2000, autorizado a sinalia sexo e vai chamar de estabilizado. Boa noite, meu senhor. Como é? 6226, desça para 4010. 4.226. 7 rebote pronto. Tá bom, tá bom. 6320, desça para nível de voo 050. Para o celular. Boa tarde, Chané 6254, autorizado a linha Evipolar, pista 10, vento 130 graus, 099, utilizando as manobras. Autorizado a linha Evipolar, 6254. Suba até 2500 pés, o ajuste é 015. 2500, atenção, direto para o modelo. Visual com campo azul 2771. Azul 2771, no complexo na LF, Chané Torre 11895. 285, boa. O Chané 6226, redução para 1909. Reduzindo 6226, pode prosseguir na descida? Isso está até 4.000 pés, restrito. Chané 6226. Sim. 771, estabilizou a 7 milhas. Júlio 2771, boa tarde. Hoje na aproximação, aguardando a autorização de pista. Autorização de pouso. Aguardo. Papá Romeu, Júlio Delta Lima, controle. Júlio Delta Lima, controle. Papá Romeu, Júlio Delta Lima, 38 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantendo condições visuais. Para informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 1260, ATR 13325. Azul 2771, pouso autorizado, pistão 0, ventando 40 graus, 09 nós. Autorizado, pouso azul 2771, só confio o vento, senhor. 150 graus, 09 nós. Ok, grato, autorizado. O Channel 6254, decolagem 116, controle 120, decimal 80, bom voo. 208, obrigado. Boa tarde, Channel 6254, decolou. O Channel 6254, contato radar, subutera nível de voo 360, após 2000, relida. Sobe 360, após 2000, lida 6254. Autorização de acionamento. TAN 3216, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, Kenegal no 014. 14 Índia, ponto de espera 2895, TAN 3216. Tráfego Salvador, ponto era 2561 no paracionamento. Força era 2561, autorizado acionar, chame táxi. Chamará para o táxi, força era 2561. Tráfico Salvador, boa tarde, passarei do 2230, autorização, vitória da conquista. Passarei do 2230, aguarde um instante para a cópia. Pois não. Papá, uniforme, Tango Charlie, descendo 4,000 feet, Canadian 1015. 4,000, 1015, uniforme, Tango Charlie. Localizado agora no 225. Gol no 255, complete na LS, chame a torre 11895. Torre 1895, gol no 255. Salvador, Zulu de Abravo no Trabalho da Cruz. Zulu de Abravo, ciente, vem na praia de Paris, após Paris e Piazza, reporte na Piazza, visual com campo. Paris, Paris e Piazza, Piazza, reportará visual com campo, Zulu de Abravo. 0,8. Pousado 60, rota conforme plano, decolando da 10, primeira curva esquerda, saída Momo Vatak 5524120, decimal 8, azul 2790. Azul 2790, corrijo correto, chame push e acionamento. Lembra quando pronto. Agora, autorização para cruzar o campo. Ok, então escuta todo o local. Salvador, Gona 255, vai para o Sol Externo, baixar travado. Gona 255, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 109. Livre pouso, estamos no 10, Gona 255. Azul 2771, solo aos 19, se transfere solo 121, decima 1. 211, boa. Solo azul 2771, livrou. Azul 2771, autorizado o táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, grato. Mensagem da pista 1028 ainda correndo na autorização. Informa o banho da Gol agora, sinal de 4 milhas, pista 10. Ok, está preparando para o jogo, mas vai guardar a autorização no eixo da 10. Minha torre 118-95. 895-6226. Vai ser obrigado a 360 aqui, o Zulu está fazendo até o cruzamento, de imediato. Solo Força Aérea 2561 no Paraná. Direita. 360 direita, colocar. Alfa. Saco. Força Aérea 2561 para o táxi, chame torre 118-95. 118-95, Força Aérea 2561. Não. 3296, mantém ponto de espera. Foi Salvador, 6226 na final. 6226, continua aproximação número 2 para pouso. Sim. Oscar Alfa, alongue 360, alongue 360, aguardando novas instruções. Ok, alongará, uso o Oscar Alfa. Bom, Salvador, Fortaleza 2561, no pátio militar, de autoridades, sobre o contato. Fortaleza 2561, no sétimo tempo, ponto de espera do pátio. Uma Ceará, ponto de espera do pátio, Fortaleza 2561. Bom, 1255, solo 21 no direito, solo 1, 21 décima 1. 21-1, solo agora, 1-2 no tempo. Paulo Salvador, agora 1255, livrão. 1255, autorizado o táxi via Alfa e Juliette até a posição 04. Alfa Juliette para 04, 1255. Passarendo 2230, cópia. A descida. 0, autorizado Vitória da Conquista, conforme a rota, nível 180, saída Arbo. Transição Elefa, a primeira curva à direita, acione 5505, pista 1-0, controle 1208. Autorizado 1-0, Vitória da Conquista, decola da 10, direita, Arbor Elefa, controle de saída 1208, aciona 5505 e informa não cumprir o gradiente até 15 milhas acima do metrô. Confirme, não tem condições de cumprir? Não cumpre o gradiente. Onda localized. Roger, 2000, report on localized uniform dump charge. Solo 1-2-1, décima 1. 2-1-1, posso. Controle, é o Direct Bravo Belt, autorizaria para a conquista 085. Suba, 085, Juliette Bravo Delta. Juliette, vai atingir, manter o 085, o Juliette Bravo Delta. Contra de Salvador, o TAM 3144, com a informação Kilo, descendo a 150. TAM 3144, assim, identificação dessa via, chegada Mari para o nível 060, CNH 1014. Esse via Mari para o 060, 1014. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu do Oscar Alfa. 6-0. Papa Romeu, Sunil Oscar Alfa, prossiga visual, Feira de Santana, solicitar, continua a subida, 25007. Ok, em ascensão, 2007, do local, quanto lá? É um patrão, 5 brasileiros à direita, que está onde com o problema. Obrigado, Xenem é 1-4-1. Capitã 3144. Capitã 3144. Minha caça forma tráfego, 10 horas 7 milhas rumo oeste, cruzando 2 mil pés em descida, tipo um Romeu Vitor 1-0. Ok, gente, o nosso carro está com 2 mil pés. Em Índia Bravo, tráfego 2 horas 12 milhas rumo norte, cruza 2200 pés em subida, tipo Romeu Vitor 1-0. Capitão Tráfico, ainda não visual, Juliette Bravo, agora já visual, carro no fecho. Salvador, passarelo 2233. Juliette Bravo, vista para 1500, prova da rotatória. Tá, na prova da rotatória, já visual, carro no fecho. Juliette, sim, aguarde para chamar a torre. Salvador, passarelo 2233, boa. Boa, passarelo 2233, acione a identificação, foi por de ITAP, o CNH 1014, reporte no ponto ideal de descida. Freud, ITAP está no ideal de descida, informa que perdemos o contato com o centro amazônico. Chovado até o ponto de fera da Pista 0, via parte 3, parte 1, Índia, ponto de fera 2, 1, 1, 2, 1, 9, 5, 1, 0, 1, 4. Pelo autorizado táxi via Pax 3, Pax 1, ponto espera Juliette, ponto espera Torre em 118.95, azul 2790. Pax 1 e Taxi Índia. Pax 1 e Taxi Índia, sim. Eu chamo a 10 de dezembro, tem a posição da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 6226. Autorizado, chamar a Torre 118.95. 5 graus, é a 141, agora ligeiramente para a esquerda é 5 graus, pai. Gente, o Xanem é 141. Estou esperando que você a final para o Pelotão. Tá, mandou com a adaptada do Papa Romeu Zulu e Jabrava? Rota Tora, já vi já está Papa Romeu Zulu e Jabrava realiza esperas na rotatória com curvas pela esquerda, aguarda instruções para interceptar a final para o Pelotão 7. Todos nós vamos para a esquerda, iniciando, aguarda. Salvador Tower, good afternoon, citation Papa Papa Uniform, Tango Charlie, full LS approach, with you. Papa Papa Uniform, Tango Charlie, traffic in sight, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 09 knots, 28 1014. Roger, clear land 1014, Uniform, Tango Charlie, runway 10. Tem voador, senhor? Autorizado, chamará. O Xanã 6226, Juliette, portão 07. Juliette, por 7, 6226. Será que eu tenho mais um saltinho que pusou a tarefa? Sim, no Senegal, 1014. Ok, 1014. Ah, dois clicantes da Zulu Assalto. Tá 3, 2, 1, meio visual com citation 6780, final para o Sona 0. Passagem. Faz passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter, cabeceira no 0. Tá 3, 2, 1, meio. Faz passagem do mesmo ali e mantém. Tá 3, 2, 1, meio. A gente já teria conseguido decolar, já estaria bem lá para cima, até no controle, o Salvador estaria se fosse autorizado, depois o Chanel, alinhar e decolar. Gente. Vinda para 4.000 pés, Senegal no 04, informa tráfego, 11 horas, 7 milhas, rumo norte, mantém 2500 pés, o tipo Romeu Vita 1-0. É, em 6.1, 4.1. Tom 06. Juliette 05, Ocha 6320. Tom 3805, Red Copy. Red Copy 3805. Gente, from Guarulhos, Lion 510 Road, flight level 240, departure from runway 10 after departure, right turn. Dial departure, motive transition. Call code 5512, departure frequency 120.8. Bravo Delta, para o serviço de informação de voo alerta, chama Centro Recife, em 1.26.0, alterne 1.28.8. Correndo, Delta 228, obrigado pelo retorno. Até. Isso, 1-7, vento 1-60, 0 graus, 09 nós. Autorizado, 1-7, 10, 4, 5, 2, uniforme, Tango Charlie, solo, 30, confirme o pátio. Going to the Airstar 8. Papapá, uniforme, Tango Charlie, take the right, contact ground, launch 1, decimal 1. Point 1-1, so long uniform, sir. Tarido 2230, taxa aprovada até o ponto de espera da piscina 0, via parte 1 e táxi em Índia. Ponto de espera torre 1-1-8-2-9-5, Senegal no 04. Adianta até o ponto de espera da 1-0-1-0-1-4 no TH, Senegal 108-9-5, obrigado, boa tarde. Boa. Ground, good afternoon, citation, papapap, uniform, Tango Charlie, with you. Assiste o runway to Airstar 8. Com 4-4. Taxi Alpha, hold short, taxi Juliette. Alpha, hold short, Juliette, and then long taxi. Tudo em branco, repórter alinhado e pronto, para a decisão. Taxi Alpha, confirma estimado de pouso em Feira de Santana. Uma pausa mais 12 minutos, Zulu Oscar Alfa. 432, 16, decolou aos 31, chama o controle de Salvador em 120, decimal 8. Frequência livre, sul norte calma. Livre, Alfa, grato. Salvador, 3216. 3216, contato radar, suba via 6 da Mama para nível 370. Mama 370, 3216. Zero 2, quente. Uma chance de voar direto por ti para 3216. Fui quase botando 3216. Uniforme Tank Charlie, catch over April 1, proceed via Lima, Mike, and Saxe, Quebec. On Quebec, hotel 118, this one, I'll expect. April 1, Lima, Mike, Quebec, then Estabilizado, 6141. Número 41, chama a torre Salvador 118, decimal 95. 295, grato, tá já. É. 6141, a janela estabilizou, aliás. A janela 6141, continua a aproximação, aguarde, está livre, ajuste altímetro na 04. Com 614, continua a guarda, 6141. Doutora Satana, sequenciamento, curva esquerda, para 020, limite radial, 280 do VR de Salvador. Esquerda 020, passaria 2233. Passando 2233, autorizado em descida para 4010, QNH no 014. 4.614. Controle de Salvador, força aérea 2561, decolado pista 10. Número 305, vetor está para o sequenciamento, mantém presente para o limite, é o localizador. O senhor é 2561, contato radar, suba via saída Arbor para nível 360. Saída Arbor para o nível 360, o senhor é 2561. 0027 ao 0. TAN 32, uma meia solicita de via direita para 020. Utilizado por quantas milhas o TAN 32, uma meia? 40 milhas. TAN 32, uma meia, confirmando a prova? 020. Entre autorizado, TAN 32, uma meia. 6315, se possível iniciar a redução 1809 e nessa pré-autorizada interceptar o localizador. Reduzido 1809, autorizado o localizador, minha presença. O uniforme da Charlie, Quebec. Papai uniforme Tango Charlie, clear to cross runway 17, via taxiway Papá, until April 5. Ok, roger. Papá, 33, curva direita na proa 060, autorizar a interceptar a radial 287 Salvador após o localizador, o parceiro 2233, reduzindo se possível 2009. Você não está vendo, mas está para 060, reduzindo para 200 nós. Ok, nessa primeira intercept, a rádio 280 após o localizador, passaria do 2233. Nessa primeira intercept para 280 após o início do procedimento. Leonel. Paulo 37, libere primeira direita, chame o solo Salvador em 121, décima 1. 211, a livrar é 141, Xané, obrigado. 315, via separador 1010, autorizado sinal e LS X-Way, pista 1-0. Visual com o hotel, 6305. Campo da 3144. Campo 3144, chama pulso, salvador 1-1-8, decimal 95. 295, 3144. Zona com o localizador, 2833, passarino. Então, 2233, vista para 2010, autorizado o final INS X-Way, pista 1-0. 2614, falhando o procedimento 33. Salvador, 3144, passa a INS-1. 3144, continue a aproximação, tráfego avistado, aguarde a autorização de pouso, ajuste altímetro no 014. Guarda, 3144. Romeu César, Lueco, boa tarde, formação Lima, número 2 para cópia. Espera de imediato, sem parada. Gente, o passarei 2230, mantém a ponte espera. Mantém a ponte espera. Chama o centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 3144, autorizado pouso, pista 1-0, vento 140, grau 099. TV pouso na 1-0, tá 3144. Não aparece também sobre o voo fora da Barra do Iguaçu, mas você vai prosseguir direto para CIE. Via saída Momo para o nível 160. Suba via saída Momo para o nível. Confirma o nível, comandante? Nível 160. 160. Transponder 0115, controle Salvador 120, décimo 8. Eu tenho agora para estacionamento, tem legal no 04. Meio no 41, Juliette, portão 03. Juliette pro 03, né? 141, tá? Papá, Mike, Juliette, o meu estacionamento, reporte pronto para o táxi. 2233, chame a torre, Salvador, em 118, decimal 95. 295, boa. Boa. 2233, passarela. Passarela 2233, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste altímetro no 014. 314, vai guardar ali o pouso 33. Mantenha-se com a sua mão da sua cabeça. 3144, solo 41, libere primeiro direito, chama o Salvador em 121, decimal 1. Libera a chama 211, até 3144. O Xané é 6315, autorizado ponto 10, vento 130 graus, 10 na. Autorizado pista 106315. Testa 3144. Pesado Enrimar, rota DCC conforme, o nome 510, decolagem Enrimar em coordenação com a torre, inicialmente rumo sul, segue via litoral sul, restrito 1000 pés, até liberação do controle. Transponder 0130, controle 1208. Espera a posição coral. Um preditado para intercitar a chegada a Mário, Kenegal no 014, reporte no ponto e deve descer. Ok. Quando está, eu vou 19-2008, já me dá o destino. Você está no nível 050, até Itapa, após prosseguir a via chegada para 2000 pés, o Kenegal no 014, gol 2008. Ok, 050 até Itapa, após prosseguir via chegada com 1014, gol 2008. Aguardar 33. O Chiné 6315, fala 43, libere primeira direita, fala Salvador no 211. Primeira direita, fala 211, 6305. Boa, boa tarde, Papa Romeu, Sierra Eco, prossiga. Cancelamento critério, reporte pronto para decolagem, Sierra Azul Eco. Eu falo 33. Xené 6315, táxi aprovado via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, do Juliette, 6315. Alfa, Juliette, está 3144. 3144, Juliette, portão 09. Juliette, do 09, tem 3144. Juliette Romeu, autorizado decolagem direto com o Planote, vento 160 graus, 109. Direto para Planote, Mike Juliette Romeu. Passarei 2230, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter, 2230. Passarei 2233, solo 46, libere primeira direita, chame o solo Salvador em 121, décima 1. 211-2233. Passarela 2230, a linha aí decola pisco no 0, vento 150 graus, 109. A linha decola da 10, 2230. Agora do solo, Mike, Fred Romeu. Papá Tapapá, mais direto no meu decolagem 46, prossiga com o Bruanotti e transfere o controle 1-20-8. Bruanotti, da presente 1-20-80, Mike Flatman Romeu agradece. Papá Romeu, Ciazo Eco, para informação, o Romeu 44, 510, prosseguindo com o Pronote. Acabou de decolar de Salvador, prosseguindo com o Pronote. Reporte quando fora do solo, vento 150 graus, 099, reporte visual com medo. Fora do solo, Ciazo Eco, motorista, para o Ice direto. Sim. Sim. Já acompanha o pessoal, pode prosseguir pelo Ice, aqui, vamos fazer separação com ele. Matéria 2230, decolado 48, controle Salvador, 1-20-8. Controle 1-20-8-22, 3-0, bom dia. Corta o Robson 44, decolando da RIMA. Fica atento, tomo ciência, Mike Flash Romeu, dá visual com o spot da RIMA. Gente, afirmativo agora o tráfego 1 milha, é aproximadamente 2 horas. Controle Salvador, boa tarde, 2230, passaria do colono. Marcos Juliette, é o meu visual com tráfego? Ciente da posição, 2 horas já visual, Marcos Juliette, Romeu, às 3 horas. Entendi. Passaria 2230, contato radar, suba via, saída Arbor para nível 180. Arbor 180, 2230. Salvador, em 1-20-8. Controle. Mantenha o 3000 ou pode subir para 180, que informou lá no tráfego que não tinha condição de passar na 15ª milha acima de uma centena. Gente, está liberada a restrição da carta, o passarelo 2230. Liberado restrições pelo controle, passarelo 2230. Controle, boa tarde, é o Papa Romeu, Thiago Leco. Boa tarde, Papa Romeu, Sierra Zulu Eco. Confirme a região de sobrevoo. Senhor, eu preciso a 1500 pés no Porto de Salvador, senhor, na vertical do Porto. Senhor Eco, confirmando seu desejo é 1500 pés. Assim, ó, senhor, na vertical do Porto de Salvador. Ficará a critério do tráfego. O Sierra Zulu Eco autorizado prosseguir na proa do porto, inicialmente a 1010, Sierra Zulu Eco. Inicial a 1000 para o Sierra Zulu Eco, está alocado 1014. Fica aguardando a próxima sessão dos próximos 500, se necessário. O Sierra Zulu Eco está condicionado, senhor. Frequência livre, Mike Juliette Romeu. Graças, até a próxima, Romeu. Robô 1256. Autorização para Serra Bravo, Serra Golfo, 490 nível. Formação Lima, Golfo 1256, autorizado Serra Bravo, Serra Golfo, via peso Luno 0, nível 3, 7, 0. Decolagem fixa no zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Transponder 5576, controle Salvador 1-20-8. 3-7-0, aprovado Serra Bravo, Serra Golfo, pela peso Luno 0, saída Puca, Zipar, decolando 1-0, com primeira curva à esquerda. 5576, transponder 208, controle 1-20-8. Confirmamente a transição Zipar. Protejamento correto, chame o pushback a ferramenta portão 4. Amaral, 1-20-8. Bom dia, o azul 27147 da Alemã. 2714, boa tarde, Lima confere, 1 minuto contra. Obrigado. Controle, passarela 2230. Foi 2230, controle. Seria possível o coordenador voar direto com aqui? Fique aguarde, passarela 2230. Obrigado. Informa o Robson 44, próxima duna, mantendo 1010. Rio 2008. Iniciado, o Eco chegou no local de sobrevoo. Vai manter o sobrevoo aqui a 1000 pés, mantendo o meu no máximo, iniciado o Eco. Gente, o César do Eco, a tráfego 1 minuto para a sinal da pista 1-0, tipo 1-2-7-3-7. Ciente, eu não vou definir, pessoal, antes posso manter o seu, né? E afirmativo? Afirmo, estou mantendo o meu, vai manter o setor aqui, está ciente do tráfego, 1 minuto. Salvador, uma boa, o Gol 964, passando nível 1060, ciente da Lima. Gol 1964, acione a identificação, desça via chegada Mari para 2010, Senegal no 014. Via Mari até 2014, Gol 964. Salvador Azul 2790. 2790, controle. Você pode coordenar o nível 200 para o 2790? 2790, solicite ao centro, Recife, em 1,26, até 1,28,8. 260288, contento, 2790, boa tarde. Boa tarde. Pode 3. E mantém o escuta do controle, pois a outra aeronave é aproximação e será necessário descida novamente. Senhor, o rio tá legal pra mim. Permaneça na dormir, se o senhor me autorizar, já já vou descer, tá bom? Gente, mil está autorizado, Serra Azuleco. Tá bom, fotógrafo aqui, salve. Mil, eu só agradeço. Obrigado, senhor. Estabilizado no ILS, minha pista vista. 2008, chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 9-5. 1895, obrigado, até já. Até. On point running, what's your ready? 3805, mantém holding point, runway 10. Mantém on point, 3805. Salvador, boa noite, gol 2008, passando Índia Serra, vista a vista. Gol 2008, tráfego avistado, autorizado pouso, pista na 0, vento no 40 graus, na 09, ajuste altímetro na 04. Em livre pouso, na pista 10, gol 2008, copia as condições. Comigo, Fizito, está em contato radar, passando o Conde, eu sigo para o ingresso nos corredores Forte e Interlago. QNH no 014, reporte no ponto e deve descer. É, Romeu Charlie na escuta? Confirme o Pati e a pista que decola. Pati da Bata, gente. É com o meu Charlie autorizado lençóis, via rota do plano de voo, plano Yankee, inicialmente nível 1-0-0. Decolagem de pista no 7, curva à direita, saída árvore, após boa posição eleva. Transponder 5-0-1-0, controle Salvador 1-2-0-8. Eco Romeu Charlie, sente Sierra Delta Lima Eco autorizado, cotejamento correto, confirme o PAB. Chame a torre 1-1-895 para acionamento, que é legal no 0-1-4. Controle Salvador, muito boa tarde, eu vi o controle no meio, informação Lima, passando o nível 1-0 para 1-1-5-0-S. Boa tarde, Azul 4111, acione identificação dessa via, chegada Mari para o nível 050, Kinegal no 014. Sente, deixando via, chegada Mari para o 050, solicita para o Adduna, Azul 4111. Está aprovado via Alfa, chamando da Juliette. Alfa chamando para Juliette, 2008. Ao cruzar o 110, autorizado Duna, Azul 4116. 1964, autorizado final e alerta sexual. Estão no zero, reporte estabilizado no localizador. 10-2000, reporte estabilizado no ILS sexual. Estão no zero, voo 964. Eu confio, Vitor, desça para o 10, o meu Golf Vitor, QNH 1-0, 1-4. Saulo, voo 1256, puxa o pé de estacionamento no portão 4. Portão 4, autorizado, chega o táxi. Autorizado, chama o táxi, voo 1256. Pois, o César não é 4. Não foi entendida a mensagem, é, confirmando e mantendo meu pé, César do Leco. Gente, no máximo 1.400, César do Leco. 1.904 para informação, Robson 44, próxima Duna, variando de 500 pés a 1.000 pés. Sim, chegou o 964. 4-1-1-1, desculpa, 2-1-10, QNH 1-0-1-4, voe 2-1. Descendo para 2000, QNH no 0-4, voando Duna, azul 4-1 no meio. Estabilizou o ILS Extreme 0964. O 964 chama a Torre Salvador em 1 e 8, decimal 95. 1 e 8, 95.